e as posições na vida eu não posso alcançar. Basta a minha graça do Senhor. Se riqueza neste mundo eu não posso obter, basta a minha graça do Senhor. Basta a minha graça do Senhor. Não importa se não posso tudo mesmo conseguir. Basta a minha graça do Senhor. Basta a minha graça do Senhor. Graça do Senhor.